Ficheiro 91, página 594, capítulo 32. Trabalho árduo. Alguns dias depois, quase no final da tarde, eu estava na colina atrás da casa, cavando e extraindo os bulbos de um pequeno canteiro de coridálida que descobrira. Ouvindo o barulho de passos na relva, virei-me, esperando ver Jenny ou a Sra. Crook para me chamarem para o jantar. Ao invés, era Jamie, os cabelos espetados com a umidade das abluções anteriores ao jantar. Veio por trás de mim e abraçou-me, colocando o queixo no meu ombro. Juntos ficámos a ver o sol ocultar-se atrás dos pinheiros, numa aura gloriosa de ouro e púrpura. A paisagem esmaeceu silenciosamente à nossa volta, mas continuámos onde estávamos, abraçados e felizes. Finalmente, quando começou a escurecer, pude ouvir Jenny a chamar de casa. É melhor entrarmos, disse eu, movendo-me relutantemente. Jamie não se mexeu, apenas me apertou com mais força, os olhos ainda perdidos nas sombras cada vez mais densas, como se tentasse gravar cada pedra e folha de erva na memória. Virei-me para ele e passei os braços pelo seu pescoço. O que foi? Perguntei serenamente. Vamos ter de partir em breve? O meu coração desfaleceu ante a perspectiva de ter de deixar La Libre, mas eu sabia que era perigoso permanecermos muito mais tempo. A qualquer momento poderia haver outra visita de soldados ingleses com resultados muito mais sinistros. Sim, amanhã ou depois de amanhã, no máximo. Há ingleses em Knockoylum. Fica a 36 km daqui, mas é uma viagem de apenas 2 dias, com bom tempo. Comecei a deslizar da cerca, mas Jamie passou um dos braços por baixo dos meus joelhos e ergueu-me no colo, apertando-me contra o peito. Eu ainda podia sentir o calor do sol na sua pele e sentir o cheiro cálido e empoeirado de suor e aveia. Ele andara a ajudar com o final da colheita, e o aroma lembrava-me um jantar na semana anterior, quando percebera que Jenny, sempre amável e educada, me tinha finalmente aceitado sem restrições como membro da família. A colheita era um trabalho árduo e Ian e Jamie geralmente já estavam a cambalear de sono ao final do jantar. Numa ocasião, eu deixara-a para ir buscar a sobremesa e, ao voltar, encontrei os dois profundamente adormecidos e Jenny a rir-se sozinha diante do resto do jantar. Ian estava tombado na cadeira, o queixo no peito, respirando ruidosamente. Jamie deitara o rosto nos braços cruzados sobre a mesa e roncava tranquilamente entre o prato e o moinho da pimenta. Jenny tirou uma sobremesa da minha mão e serviu-nos, sacudindo a cabeça para os homens adormecidos. Bocejavam tanto que me perguntei o que aconteceria se parasse de falar. Assim, calei-me e, como previa, 2 minutos depois estavam a dormir os dois. Afastou ternamente os cabelos de Ian da testa. É por isso que nascem tão poucas crianças em julho por aqui, disse, erguendo uma sobrancelha maliciosamente para mim. Os homens não conseguem ficar acordados o tempo suficiente para fazer um filho. Era verdade, e ri-me. Jamie agitou-se e roncou ao meu lado. Coloquei a mão na sua nuca para o acalmar. Os seus lábios curvaram-se uma vez, num sorriso suave, por reflexo. Depois relaxaram-se no sono profundo, outra vez. Jenny, observando-o, disse: Que engraçado. Nunca mais o vi fazer isso desde que era pequeno. Fazer o quê? Sorrir durante o sono. Ele costumava fazer isso se nos aproximássemos e o acariciássemos no berço, e até mais tarde na sua caminha. Às vezes a mãe e eu revezávamos para lhe acariciar a cabeça e ver se conseguíamos fazê-lo sorrir. Ele sorria sempre. É estranho, não é? Disse eu, descendo a mão suavemente pelo seu pescoço e costas. Como previsto, fui recompensada imediatamente com um sorriso singularmente doce, que se demorou por um instante antes das linhas do seu rosto se relaxarem outra vez, na expressão mais ou menos severa que ele apresentava quando dormia. Por que será que faz isso? Perguntei, observando-o fascinada. Jenny encolheu os ombros e sorriu-me. Imagino o que signifique que está feliz. Na verdade, não partimos no dia seguinte. A meio da noite fui acordada por uma conversa baixa no quarto. Ao virar-me no colchão, vi Ian inclinado sobre a cama, segurando uma vela. O bebê está a caminho, disse Jamie, vendo-me acordada. Sentou-se a bocejar. Um pouco antes do tempo, Ian? Nunca se sabe. O pequeno Jamie atrasou-se. Melhor adiantado do que atrasado, acho. O sorriso de Ian era rápido e nervoso. Sassenach, sabes fazer partos? Ou é melhor eu ir buscar a parteira? Jamie virou-se para mim, perguntando. Não hesitei na resposta. Sacudi a cabeça. Vai buscar a parteira. Eu vira apenas 3 partos durante o meu curso de enfermagem. Todos conduzidos numa sala de operações esterilizada. A paciente envolta em lençóis e anestesiada. Nada visível, a não ser o períneo grotescamente inchado e a cabeça repentinamente emergente. Tendo visto Jamie partir em busca da parteira, a senhora Martins segui Ian pelas escadas. Jenny estava sentada numa poltrona junto à janela, confortavelmente recostada. Vestira uma camisa de dormir velha, tirara tudo de cima da cama, abrira uma colcha antiga sobre o colchão de penas e agora estava apenas sentada, à espera. Ian andava nervosamente de um lado para o outro à sua volta. Jenny sorriu também, mas com uma expressão distante, voltada para dentro, como se ouvisse algo longe que só ela podia ouvir. Ian, completamente vestido, remexia em tudo pelo quarto, pegando em objetos e pousando-os, até que Jenny finalmente o mandou sair. Vai lá para baixo e acorda a senhora Crook, Ian, pediu ela, sorrindo, para suavizar o facto de estar a mandá-lo embora. Diz-lhe para preparar tudo para a senhora Martins. Ela sabe o que tem de fazer. Nesse instante, inspirou pronunciadamente e colocou as 2 mãos no abdômen estendido. Olhei espantada ao ver a sua barriga subir, repentinamente endurecida e redonda. Mordeu o lábio e respirou com força por um instante, descontraindo-se em seguida. A barriga recuperara o formato normal, como uma lágrima ligeiramente pendente, redonda nas 2 extremidades. Ian colocou a mão hesitantemente no seu ombro e ela cobriu-a com a sua, erguendo o rosto e sorrindo para ele. Depois, diz-lhe para te dar de comer, homem. Tu e o Jamie vão precisar de alguma coisa para comer. Dizem que o segundo vem mais depressa do que o primeiro. Talvez quando tiverem acabado de tomar o pequeno almoço, eu já esteja pronta para comer alguma coisa. Ele apertou-lhe o ombro com força e beijou-a, murmurando algo ao seu ouvido, antes de virar-se para sair. Parou, hesitante, na soleira da porta, olhando para trás. Mas ela descartou-o firmemente com um aceno da mão. Pareceu que um longo tempo havia transcorrido até Jamie chegar com a parteira. E eu ia ficando cada vez mais nervosa, conforme as contrações se tornavam mais fortes. Dizia-se que o segundo bebê vinha mais depressa do que o primeiro, via de regra. E se este resolvesse chegar antes da senhora Martins? De início, Jenny entabulou numa conversa amena, parando apenas para se inclinar um pouco para a frente, segurando a barriga, à medida que as contrações se intensificavam. Mas logo perdeu a vontade de conversar e recostou-se, descansando em silêncio entre as dores cada vez mais intensas. Finalmente, depois de uma que quase dobrou ao meio, levantou-se cambaleando. Ajuda-me a andar um pouco, Claire, disse. Sem saber ao certo qual seria o procedimento correto, fiz o que ela pedia, segurando-a firmemente por baixo do braço para ajudá-la a manter-se em pé. Demos várias voltas, lentamente, pelo quarto, parando quando uma contração a acometia, continuando quando amainava. Pouco antes da chegada da parteira, Jenny dirigiu-se para a cama e deitou-se. A senhora Martins era uma figura tranquilizadora. Alta e magra, tinha ombros largos e braços fortes, bem como o tipo de expressão amável e prática que inspirava confiança. 2 rugas verticais entre os olhos cinzento metálicos, sempre visíveis, aprofundavam-se quando estava concentrada. As rugas mantiveram-se superficiais enquanto fazia os exames preliminares. Portanto, até ali, Tudo estava normal. A senhora Crook chegara com uma pilha de lençóis limpos e passados, e a senhora Martins pegou um deles, ainda dobrado, e colocou-o sob Jenny. Fiquei espantada de ver a mancha escura de sangue entre as suas coxas quando se ergueu ligeiramente. Ao ver a minha expressão, a senhora Martins balançou a cabeça de forma tranquilizadora. Sim, a mostra de sangue é como dizem, está tudo bem. Só quando o sangue é vermelho vivo e em grande quantidade de uma só vez é que temos de nos preocupar. Não há nada de errado. Sentámo-nos para esperar. A senhora Martins falava em voz serena e baixa, confortando Jenny, esfregando a parte baixa das suas costas, pressionando com força durante as contrações. Conforme as dores se tornaram mais frequentes, Jenny começou a cerrar os lábios e a resfolegar ruidosamente pelo nariz. Geralmente ouvia-se um gemido fraco, rouco, quando a dor vinha com toda a força. Os cabelos de Jenny estavam encharcados de suor a essa altura e o rosto vermelho com esforço. Observando-a, compreendi perfeitamente porque se chamava trabalho de parto. Dar à luz era uma tarefa extremamente árdua. Nas 2 horas seguintes, houve poucos progressos, a não ser as dores tornarem-se obviamente mais fortes. A princípio capaz de responder a perguntas, Jenny parou de reagir, prostrada e arquejante, ao final de cada contração, o rosto variando de vermelho a branco em questão de segundos. Ela cerrou os lábios durante a contração seguinte, fazendo sinal para que eu me aproximasse quando amainou. Se a criança viver, disse lutando para respirar, e for menina, o nome dela é Margaret, diz ao Ian, para lhe dar o nome de Margaret Ellen. Sim, claro, assenti, procurando acalmá-la. Mas tu própria vais dizer-lhe isso. Já não vai demorar muito mais. Ela apenas sacudiu a cabeça numa negativa determinada e cerrou os dentes quando veio a nova contração. A senhora Martins segurou-me pelo braço, afastando-me de Jenny. Não se preocupe, disse, sem rodeios. Por esta altura, elas acham sempre que vão morrer. Ah, exclamei, um pouco aliviada. Claro que, disse ela numa voz mais baixa, às vezes morrem mesmo. Até a senhora Martins parecia um pouco preocupada, conforme as dores continuavam, sem nenhum progresso considerável. Jenny estava cada vez mais exausta. Quando cada acesso de dor amainava, o seu corpo ficava frouxo e ela até parecia dormitar um pouco, como se buscasse refúgio em pequenos intervalos de sono. Então, quando o implacável acesso de dor se apoderava dela outra vez, acordava debatendo-se e gemendo com esforço, contorcendo-se para o lado, para se curvar de forma protetora sobre a protuberância rígida da criança no seu ventre. A criança poderá estar virada? Perguntei em voz baixa, tímida, em sugerir tal coisa a uma parteira experiente. Mas a senhora Martins não pareceu nada ofendida com a observação. As linhas entre as suas sobrancelhas simplesmente aprofundaram-se enquanto olhava para a mulher extenuada. Quando a próxima contração amainou, a senhora Martins lançou o lençol e a camisola para trás e começou a trabalhar depressa, pressionando aqui e ali a enorme elevação, com dedos hábeis e experientes. Foram necessárias várias tentativas, uma vez que a sondagem parecia provocar mais dores e o exame era impossível durante as contrações implacáveis e debilitantes. Finalmente afastou-se, pensando, batendo com um dos pés, distraidamente, enquanto observava Jenny a contorcer-se com mais 2 acessos de dores que pareceram distender a sua coluna. Quando se bateu com espasmos violentos sobre os lençóis, um deles rasgou-se repentinamente com um ruído raspante. Como se tivesse sido um sinal, a senhora Martins caminhou decididamente para junto de Jenny, acenando para que eu a seguisse. Mantenha-a deitada, instruiu a senhora Martins, sem se deixar perturbar com os gritos de Jenny. Suponho que já tinha ouvido muitos gritos semelhantes. No relaxamento seguinte, a senhora Martins começou a agir. Agarrando a criança durante a momentânea flacidez das paredes do útero, tentou virá-la. Jenny gritou, e deu um puxão nos meus braços quando uma nova contração começou. A senhora Martins fez nova tentativa. E outra. E outra. Sem poder deixar de empurrar e fazer força, Jenny estava a exaurir-se, muito além do ponto de exaustão. O seu corpo debatendo-se muito para lá dos limites da força comum, conforme se esforçava para empurrar a criança para o mundo exterior. Então, resultou. Houve uma repentina movimentação de fluidos e o volume amorfo da criança virou-se sob as mãos da senhora Martins. Imediatamente o formato da barriga de Jenny alterou-se e houve uma sensação urgente de que era necessário pôr mãos à obra. Agora, faça força. Ela assim fez. E a senhora Martins ficou de joelhos ao lado da cama. Aparentemente viu algum sinal de progresso, porque se levantou e apoderou-se depressa de uma pequena garrafa que colocara sobre a mesa ao chegar. Despejou uma pequena quantidade do que parecia óleo nas pontas dos dedos e começou a esfregá-lo suavemente entre as pernas de Jenny. Jenny emitiu um som gutural e assustador de protesto ao ser tocada quando a próxima contração veio e a senhora Martins retirou as mãos. Jenny relaxou novamente, prostrada, inerte, e a parteira retomou a sua suave massagem, sussurrando para a paciente, dizendo-lhe que tudo estava bem, para descansar e depois fazer força. Durante a contração seguinte, a senhora Martins colocou a mão em cima da barriga de Jenny e empurrou com toda a força. Jenny soltou um grito agudo, mas a parteira continuou a empurrar até a contração abrandar. Empurre comigo na próxima, disse a parteira. Está quase a chegar. Coloquei as mãos em cima das mãos da senhora Martins sobre a barriga de Jenny e, ao seu sinal, as três empurraram. Jenny soltou um gemido, como um rosnado profundo e vitorioso, e uma bolha viscosa surgiu de repente entre as suas coxas. Ela apoiou melhor as pernas sobre o colchão, fez força mais uma vez e Margaret Ellen Murray lançou-se no mundo como um porquinho encebado. Pouco tempo depois endireitei-me, após ter limpado o rosto sorridente de Jenny com um pano úmido, e olhei pela janela. Já era quase hora do sol se pôr. Eu estou bem, disse Jenny, perfeitamente bem. O amplo sorriso de prazer com que ela recebera a chegada da filha transformara-se num pequeno sorriso permanente de profunda alegria. Estendeu a mão, trêmula, e tocou na manga do meu vestido. Vai contar ao Ian, pediu. Ele deve estar preocupado. Aos meus olhos cínicos não parecia. A cena no gabinete onde Ian e Jamie se haviam refugiado parecia-se muito a uma festa prematura de comemoração. No aparador estava uma jarra de vinho vazia, acompanhada de várias garrafas, e um forte cheiro a álcool pairava no aposento como uma nuvem. O orgulhoso pai parecia ter desmaiado, a cabeça a descansar sobre a mesa do senhor da propriedade. O próprio senhor ainda estava consciente, mas com os olhos baços, recostado contra o painel de madeira da parede, os olhos a piscarem como uma coruja. Indignada, caminhei com passos pesados até à mesa e agarrei Ian pelo ombro, sacudindo-o asperamente e ignorando Jamie, que se pôs de pé com esforço, dizendo: Sassenach, espera. Ian não estava totalmente inconsciente. A sua cabeça ergueu-se devagar e ele olhou-me com uma expressão imóvel, circunspecto, os olhos vazios, fundos e suplicantes. Percebi de repente que ele achava que eu tinha vindo contar-lhe que Jenny estava morta. Suavizei o aperto no seu ombro e, ao invés, dei-lhe umas palmadinhas delicadas nas costas. Ela está bem, disse eu em voz baixa. Tens uma filha. Baixou a cabeça sobre os braços outra vez e deixei-o, os ombros magros sacudindo-se, enquanto Jamie lhe batia ao de leve nas costas. Com os sobreviventes agora refeitos e limpos, as famílias Murray e Fraser reuniram-se no quarto de Jenny para um jantar de comemoração. A pequena Margaret, arranjada para inspeção e envolta num pequeno cobertor, foi entregue ao pai, que recebeu o novo rebento com uma expressão de abençoada reverência. — Olá, Maggie! — murmurou, tocando no pequeno botão do seu nariz com a ponta do dedo. A filha, recém-nascida, sem se deixar impressionar com a apresentação, fechou os olhos em concentração, enrijeceu o corpo e urinou na camisa do pai. Durante a breve explosão de risadas e reparação provocada por aquela falta de boas maneiras, o pequeno Jamie conseguiu escapar das mãos da senhora Crook e atirou-se para a cama de Jenny. Ela gemeu baixinho com o desconforto, mas estendeu a mão e puxou-o para si, fazendo sinal à senhora Crook para que o deixasse. Minha mãe! Exclamou, instalando-se ao lado de Jenny. Ora, e quem mais seria? Perguntou ela de modo lógico. Aqui, rapaz. Abraçou-o e beijou-lhe a cabeça. Ele descontraiu-se, tranquilizado, e aconchegou-se contra ela. Jenny baixou-lhe ternamente a cabeça, acariciando-lhe o cabelo. Deita aqui a cabeça, homem, e dorme. Já passou da hora de ir para a cama. Dorme. Reconfortado pela sua presença, pôs o dedo na boca e adormeceu. Quando chegou a sua vez de segurar o bebê, Jamie mostrou-se notavelmente competente, segurando a cabecinha penugenta na palma de uma das mãos, como uma bola de ténis. Pareceu hesitante em devolver a criança a Jenny, que a aninhou junto aos seios, sussurrando-lhe palavras de carinho. Finalmente, dirigimos-nos ao nosso próprio quarto, que parecia silencioso e vazio, em contraste com o caloroso cenário familiar que havíamos acabado de deixar. Ian, de joelhos, junto à cama da mulher, a mão pousada sobre o pequeno Jamie, enquanto Jenny amamentava o bebê. Tomei consciência pela primeira vez do quanto estava cansada. Tinham passado quase 24 horas desde que Ian nos acordara. Jamie fechou a porta silenciosamente atrás de si. Sem falar, aproximou-se por trás de mim e começou a desapertar-me o vestido. As suas mãos envolveram-me e recostei-me com gratidão contra o seu peito. Em seguida, inclinou-se para me beijar e virei-me, passando os braços em torno do seu pescoço. Não só me sentia muito cansada, mas muito sensível e bastante triste. Talvez seja melhor assim, disse Jamie devagar, como se falasse consigo mesmo. O quê? Que sejas estéril. Ele não podia ver o meu rosto enterrado no seu peito, mas deve ter sentido o meu corpo enrijecer. Sim, sei isso há muito tempo. A Gaylis Duncan disse-me, logo depois de nos casarmos. Acariciou-me as costas com ternura. De início ressenti-me um pouco, mas depois comecei a achar que era melhor assim. Vivendo como temos de viver, seria muito difícil se ficasses grávida. E agora, estremeceu levemente, agora acho que fico contente com isso. Não iria querer ver-te sofrer daquela maneira. Eu não me importava, declarei após uma pausa, pensando na cabecinha coberta de penugem e nos dedinhos delicados. Eu importava-me, beijou o topo da minha cabeça. Vi a cara do Ian. Era como se a sua própria carne estivesse a ser dilacerada de cada vez que a Jenny gritava. Os meus braços envolviam-no, acariciando as cicatrizes enrijecidas das suas costas. Eu posso suportar a dor, disse suavemente, mas não aguentaria ver-te sofrer. Está acima das minhas forças.